Mais moi a qu'à parler, c'est moi qui a dit ça. Moi Michel Nerfla, moi ça sort aimé ça. Sot qu'a adoré ça, tous les hommes y'ont aimé ça. Mais oui, y'ont aimé cuisse, cuisse sa poule, cuisse sa canard, cuisse sa condène, cuisse sa couric, cuisse sa mouton, cuisse sa cochon, cuisse sa lapin. Cuis sa racoon, cuis sa femme, cuis sa femme, cuis sa femme, cuis sa femme, cuis sa femme, cuis sa femme. Thank you. Itaparica. Plenitude consciente. Lavrador, nordestino lampião, Salvador, pátria sertaneja, independente. Antônio Conselheiro, em Canudos presidente, Zumbi em Alagoas, comandou, exército de ideais. Lê, lê, lê, oh. Lê, lê, lê, oh. Lê, aê. aluja muito axé. Canto povo de origem nago. O seu corpo não fica mais inerte que o bloco do Japão. Eu sou mandinga balaiada.

cigarro, nosso gás. Nosso cabelo trançado, a pele e a vez. Mostra que somos chamados por Deus que nos fez. Use pedras de luz, nosso ornamento. Faceados no amor, todos os momentos. Muitos nos olhos veremos com admiração. Alguns nos acham felizes e outros não. Eita, tô aqui pra ver. E tem nosso realçar. É que sonhos a safari sobre as. Vindo a proteção de orixás. É que sonhos a safari sobre as. Vindo a proteção de orixás. Pior, pior, pior. O, E, I, A, O. Pior, pior, pior. Às quintas-feiras, na Tribuna da Bahia, você encontra os endereços de médicos, dentistas e clínicas. Guia Médico Odontológico. É mais um serviço da sua Tribuna da Bahia. Todas as quintas-feiras, leia e reserve o seu exemplar. Super bacana, super barato, super oferta. Você não precisa esperar o salário sair para fazer o seu supermercado. O Superbox está com uma super promoção. Você pode fazer suas compras acima de 2 mil cruzeiros e pagar com cheque para o dia 6 de abril, sem juros e sem correção. Vá correndo comprar no Superbox. Esta promoção é super! Super legal, super produto, super, super, super, super!